E aí, pessoal? Beleza? Vamos voltar aqui com algumas notícias de Linux. Então a gente separou aqui para hoje alguns tópicos aqui. Performance das Radeon no Ubuntu 17.04 com Mesa 17.1, utilizando o novo kernel 4.11 do Linux. Vamos falar também sobre o Unity 8 e suas novidades no Ubuntu 17.04, que foi lançado recentemente. A Netflix finalmente funciona nativamente no Firefox sem gambiarra alguma, e alguns bugs nos certificados do Arch Linux e também suas distros derivadas, só que já foi corrigido isso. Vamos lá, estou aqui com o Renato para a gente discutir sobre essas notícias aí. Com relação a essas notícias aí da Radeon Polaris no Ubuntu 17.04, que não é uma versão LTS, utilizando Mesa 17.1, teve um ganho de desempenho aí, não muito grande, mas já é alguma coisa. Pode comentar, Renato. Então, o que eu estou percebendo aqui é que a cada versão que sai do Mesa Driver, junto com o kernel Linux, para as Radeons, a coisa está melhorando. Não está perfeito, porque até agora são poucos jogos da Steam que realmente são compatíveis com as AMD. Os principais, que por acaso é o que eles fazem os benchmarks aqui no Foronix, são o Dota 2, o Serious Sam Fusion 2017, que agora veio com o Vulkan, Tesseract, Tomb Raider, também roda bem nas AMD, e nesses jogos específicos estão melhorando, estão ficando bons. Na verdade, já estão bons o desempenho para jogar até competitivamente. Aqui no Dota 2, estou vendo que na resolução 4K, que não está especificando se está no High, mas em 4K está rodando a 74 FPS com a RX 470. Ou seja, tem muito potencial as AMDs com o Mesa Driver. É só questão da comunidade investir agora no Mesa Driver, os desenvolvedores de jogos investir também em compatibilizar seus jogos com o Mesa Driver, assim como estão fazendo com o Shadow of Mordor e o Grid Autosport, se eu não me engano, que eles estão compatibilizando, e novos jogos que virão, espero que também venham com compatibilidade com AMD, não apenas Nvidia, que é a grande maioria dos jogos atualmente. Exatamente, o Mesa Drive aí trazendo um pouco de esperança para quem usa AMD. O Ubuntu 17.04 já foi lançado agora, sua versão final, recentemente, e trouxe algumas novidades no Unity 8, que até agora ele ainda não se mostrou para que veio, mas está andando aí em passos lentos ainda. Creio que ainda vai demorar um pouquinho ainda para chegar ao nível de estabilidade que o Unity 7 tem hoje. Aguardar um pouco para ver aí. O grande desafio do Unity 8, ao meu ver, não é nem a questão de polidez de interface e praticidade, né? Tendo o Unity 7. A princípio, ele é para ter a mesma praticidade. Falta algumas coisinhas? Falta. Mas esse não é o maior dos problemas. O que eu acho que o maior dos problemas é a questão do MIR. Como que eles vão fazer para as pessoas usarem todos os aplicativos que não tem suporte a MIR? Eu sei que tem uma gambiarra lá que tu vai usar via container. Porém, vai fugir da praticidade que o Ubuntu preza, entende? Não vai ser aquela coisa clicar e funcionar. Então, eu acho que a grande dificuldade é fazer os aplicativos que rodam em X rodar no MIR de boa, sem baixar dependências, pacotes, etc. E outra novidade sobre o Unity 8 é que, segundo o site Foronix, eles estavam ou estão desenvolvendo o MIR sobre Vulkan. O que, se for verdade, né, vai ser uma das primeiras interfaces aí a usar seu compositor base Vulkan, né? Enfim, se for verdade, tem possibilidade de ser uma das melhores interfaces aí. Claro, se eles conseguirem resolver essa questão aí do MIR e os aplicativos sob X. E agora, mais uma notícia. Finalmente, depois de muito tempo aí de brigas e gambiarras, a Netflix funciona nativamente no novo Firefox 52. O que é uma boa notícia para todos nós consumidores da Netflix, no caso, que gosta de assistir séries, filmes, desenhos, animes, seja lá o que for. E agora você pode utilizar também o Firefox para assistir seus filmes e séries favoritos, sendo que antes só funcionava no Google Chrome e também funcionava no Firefox através de uma gambiarra lá, mas não era nada oficial ainda. Só que agora o Firefox já suporta nativamente. Então você pode assistir aí as suas séries consumindo um pouco menos de memória RAM. O que eu não consegui confirmar sobre esse negócio aí é se ele tá funcionando igual o Google Chrome lá, porque diz que o Google Chrome ele não te mostra os verdadeiros 1080p do vídeo do Netflix. Ele te mostra 720p em HD, no caso. Eu não confirmei, não sei se confirmaram ainda se realmente os vídeos da Netflix estão rodando em Full HD no Firefox. Mas dando para rodar em HD já é melhor do que nada, né? Na verdade, Netflix, você não escolhe a qualidade que você vai rodar o seu filme naquele momento. Você escolhe até quanto, dependendo do seu plano. Uhum. Dependendo do seu plano, você escolhe até quanto ele vai chegar. Mas depende também da sua conexão, do navegador, do aplicativo. Depende de vários fatores. E aí ele vai se ajustar ao que você conseguir rodar aí no seu monitor. Não é que você seta lá 1080p que ele vai rodar 1080. Você seta que ele vai rodar até 1080, então varia aí. Você nunca sabe que resolução realmente ele tá rodando no momento. É, o que acontecia no Google Chrome é que ele nunca rodava em 1080p, por mais que esteja tudo ok lá pra rodar em 1080p, com banda larga, plano e etc. Lá nunca rodava, ou pelo menos nunca roda em 1080p. Infelizmente eu não tenho como testar, porque meu monitor no momento é só HD. E pra finalizar aqui, temos uma notícia rápida aqui sobre o Arch Linux aí, pra todos que utilizam a Vista. Teve um bug aí no certificado do Arch Linux e seus derivados, como por exemplo Antergos e Manjaro, que impedia algumas funcionalidades do sistema, mas que já foi resolvido aí rapidamente e já tem aí a sua resolução lá no próprio site do Arch Linux, na wiki do Arch Linux no caso, que, diga-se de passagem, é muito boa. É, esse bug afetou aí o Manjaro, tem muitos usuários Manjaro e Antergos, que por natureza tem um monte de usuário novato, que se depara com esse problema, primeira coisa que pensa é jogar lá num grupo do Facebook ou no fórum, dizer que não está conseguindo atualizar. Antes de qualquer coisa, procure no Google, ou procure na página da distribuição, no caso, Arch Linux. A solução está lá na home. Eles deixaram destacado já que era para não ter problema. Então é só botar três comandinhos e pronto. Já vai voltar tudo ao normal. Mas o pessoal do Arch Linux aí bem rápido na resolução de problemas dele. O problema é os usuários que não sabem pesquisar no local correto para resolver os problemas. Bem, pessoal, essas foram as notícias aqui que a gente tinha separado para vocês. Espero que todos vocês tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui. Traremos novas notícias aí durante a semana. Falou, valeu, até mais. Valeu.